como era. No meio das amigas sempre foi a mais bela. Princesa que um dia mudou a minha vida. Meu coração de pedra voltou a ter alegria. Primeira namorada, tipo meu primeiro amor. A princesa dos meus sonhos agora me deixou. O pivete ainda chora, chama o seu nome. Já faz uma semana que o moleque não come. Não sei o que fazer, tipo bate uma tristeza. É difícil almoçar sem ter você na mesa. Aquele abraço hoje faz falta, o seu beijo também. Não entendia que você só queria o meu bem. Queria me mostrar que eu estava errado. E eu não entendi, não escutei os seus recados. Você não deve ir, por favor volta pra mim. Não acredito que uma bala causou o seu fim. Ali no chão, sangrando já sem vida, com tiro no coração. Meu moleque me odeia, nem olha pra mim. Ela morreu em um assalto quando vinha atrás de mim. Vivia na balada, bêbado e drogado, e não admitia que já era um viciado. Batia na mulher, às vezes sem motivo. Às vezes me pergunto por que eu estou vivo. Entrei na sua vida e só causei sofrimento. Meu Deus, o que eu fiz, eu não mereço um julgamento. Um monstro como eu não merece o perdão. Um monstro que batia e não tinha compaixão. Mereço o pior castigo, o pior sofrimento. O remorso me castiga, piora com o tempo. Você não deve ir, por favor, volta pra mim. Não acredito que uma bala causou o seu fim.